Quatro indivíduos que ocupavam uma caminhonete EcoSport com placas do estado de São Paulo e seguiam do Jardim Jupira em direção ao centro de Foz do Iguaçu pela Avenida JK. Por volta de 22 horas desta terça-feira, fugiram da abordagem policial. Depois de realizarem várias infrações de trânsito, como avanço de sinal vermelho e corte de preferencial, os indivíduos acabaram acertando um veículo em que estava um casal que acabava de sair de um restaurante. Segundo informações repassadas pela esposa, era o aniversário do condutor, que ficou ferido e foi socorrido pelo SIAT e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal. A vítima da colisão apresentava sinais de tontura e desorientação. Preocupação para os bombeiros, que rapidamente o encaminharam aos cuidados médicos. Dos quatro indivíduos que estavam no automóvel, um deles é foragido do sistema prisional de São Paulo. Ele disse que não parou porque estava com medo de voltar para a cadeia. Os demais se disseram trabalhadores, a serviço de uma empresa que reforma o aeroporto internacional em Foz do Iguaçu. Todos foram levados para a delegacia. Os demais envolvidos foram identificados e deverão responder a um processo em liberdade. Já o que tem mandado de prisão expedido pela Justiça Paulista foi recolhido à carceragem e deverá ser encaminhado para São Paulo assim que a autoridade daquele estado vier resgatá-lo. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.